acompanhante Índia, formando aí o 7 do rebote. Tchau, que aqui é Índia, bom dia. Bom dia. Gol 2 no 1, bom dia. Gol 2 no 1, bom dia, prefiro. Autorização Porto Alegre, beleza. Gol 1811, autorizado para Serra Brasa, Papa Alfa, nível de voo 370, no colo da pista no zero com curva direita, na subida árvore 1, transição alerta, após intercepto apenas 21 e segue via rota do plano. Código transpondo é 5542, controle Salvador 1208. Pro Porto Alegre 370, decolando no zero, curva direita, árvore 1, Elefa. Intercepta pelo Zulu 21, prossegue via 5542, transponder 208, controle, gol no 811, parte 3. Correto, gol 1811, para que a gente leve o modifique apenas o nível de voo utilizado, o nível será o 340. 340, no 811. Correto, estamos prontos para pushback esse ano mesmo. Obrigado, gol 8 no 1, pode táxi. Vai falar. 7 a bordo, 5 horas 24 minutos, Altera Campinas. 167 a bordo? 67. Gente, 67, boa noite, mundo. Táxi via Pátio Índia até o Ponte Pega da Pista no 0. A parte pronta, o QNH no 0, 18. Gente, Pátio Índia, Ponte Pega no 0, vai chamar pronto, não. 189. Autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento, 130 graus, 07 baixo. Alinhar e decolar no 0, 18. 1-1, decolado 1-1, chame controle 1-2-0, 2-1-8, bom voo. 2-0-8, bom trabalho. autorizado, voo com o número 61, rapaz táxi. Autorizado, voo número 61. 4 Nélio, decolapso 1-0, centro, 140 graus, 099. Autorizado Nélio, decolapso 1-0, voo, 1-0, Nélio. Salvador, bom dia. Tá 3601, com a informação para São Paulo. Salve, Zé. 3601, Fox Confete, prepare São 1 no Atlético. Aqui o Fox preparando São 1, tá 3601. 1161, chame Centro Recife, frequência 1251, retorna 128, respaldo 35. 2-5-1-2-3-2-8-3-5-1-1-1-1, obrigado, bom dia. Muito bom. Bom dia, Golf Tango Eco. Golf Tango Eco, bom dia pra você. Salve Salvador, autorização de reboque do pátio 3, posição 1 Lima, pra pátio 1, posição 9. Golf Tango Eco, autorizado aí de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok.